Negão, canta, bebê, canta, canta, negão, olha lá, canta, negão, olha lá, canta, negão, canta, negão, canta, negão, olha o vídeo, olha o vídeo, canta, negão, olha lá, canta, negão, canta, negão, canta lá, ó. Canta, negão, canta, ó. Canta, negão, canta. Olha o vídeo lá, negão, ó. Canta, negão. Canta, negão, canta.